040, contato Natal, decolar sua para o nível 360, perfil da EL. 360 da EL, 4040. Sana, passa nível 1970, chama agora o centro Recife, frequência 1-3325, alterna 3395, boa viagem. Recife, 3395, obrigado, bom dia. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 260-288, obrigado, uma boa. Desça para 2000 pés, para o localizador 3153. Você não tinha forte Vacíbra da presente? Sim. Vacíbra da presente? Negativo, mantém a chegada. Vai manter a chegada, sucesso. One, number 3, stand by. Number 3, could you please just say what departure can we expect for today? Your departure dial lead and module. Azul 4040, passa nível 160, chama-se centro Recife, frequência 13325, oceano 3395, boa viagem. 3325, oceano 95, obrigado amigo, bom dia. Pronto, cópia? Aguarde a nova coordenação. Estabilizado, localizador 3.7. Durante a observação, chama agora a torre, 3.895, com pouso. 3.995, obrigado. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Responde 5.026 e o controle Salvador 1.19.8. Do plano, ok? Não vai estar no plano. 4 é por onde pronto, é do 4201. Oi, Salvador, bom dia, 3253. Zulu 53, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 109. Levante travado, 31, 53, livre pouso. Six two one one, go ahead and measure both position eight. Clear from Salvador, clear from Galeão, fly up to 10, side of 360, departure dial, leader, have the dead module. Departure on 10 for right turn, call 5031 and Salvador departure control 119.8. Four five zero two one. Taking off from runway 10 with a right turn, 45031 and 99 after departure, Chennai 6211, call you back on drive. 11.8, frequency over departure control, okay? Come right to pushback and set up, Chennai 6211. operacional 3.5.4. Salvador, mais uma vez, 3.5.3, tentativo de contato com o Sol 2.9. Negativo de contato nessa frequência. Aracaju, Golf 677, 130, Conde, decola 10, curva esquerda, 0260, código transponder, o controle 19.8. Correto, pode escutar, 3.5.4. No 4201 no aguarde. virada até a ponta espera, via parte 1895, 1015, 5-4. João Cidadão. Após a passagem da TR da 30 causa. Confins nível 360, meia piso Loma 0 até bridge, após o piso Loma 6 e compacto plano de voo da nova da pista 10, perfil da saída da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, aciona 5041, controle 198. Correto, tinha pro outro 06, igual no 093. Decola no 0, ventou no 20 graus, 079. Bom dia, trip 55 no 4. Galeão, nível 360, via Pernulum 110, saída da Euleda Motiva. Decola do 10, curva à direita, controle 119, decima 8, aciona 5037, coteja. Correto, chama para pushback saneamento. No 4 decolou alça 2-2, controle 199, decima 8. Controle 198, bom trabalho. Controle São Paulo 8, bandeira trip 5-5 no 4. Controle Salvador, Bom dia, trip 5514. 514, acionado 0260. Confirme. Nato responde 0260. Afirmativo, 0260. Sim, para o nível autorizado pela torre trip 5514. Nível 130, 130, trip 5514. Sente 197 a bordo, altímetro 1095, táxi via Índia, alça no ponto de espera torre 18, sono é 5 com gol. Atoconde, obrigado. Bom dia, do 4201, na linda cola 1021, 10 graus, 059. Não é lento. Decola da 10 curva à direita, controle 119 decimal 8, aciona 5043, ou seja. Controle 1119, decimal 8. 98 mais 4201. Controle, bom dia, azul 4201, faça meu peso. 4201 no contato radar, decolar supo nível 340 da EL. 340 da EL, 4201. finalizar o início do reboque, champanhe ingresso no pátio principal. Altimetro 1015, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2, 18, sinal 95, bom voo. Gente, 18, 65, observando a aeronave da companhia saindo do pátio, autorizado, chama para o táxi. Decolagem pista no 0, vento na 10, 0 grau, 049. Salvador, na escuta do Sam, mais excelente. Prossiga. Bom dia, mais excelente, solicitando autorização de reboque do pátio 3, posição número 3, para o pátio principal, posição Índia, número 2. Deixe aguarde para o reboque. Bem, só aguarde. É 10930, controle 199.8, bom voo. É nós 8, boa até a volta. Controle de Salvador, muito bom dia, Xané 62, Dona Ona. 6211, bom dia, contato radar decolar, supra, nível 360, perfil da EL. Perfil da EL, 360, 629. Estabilizando localizador, está no 0 Rio 9811. Rio 9811, complete a aproximação, chame agora a torre, 10895, bom pouso. 10895, Rio 9811. E autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Localizador 3 milhas para o externo, pista 10. Rio 9811, continua a aproximação, informa a baixada travada, aguardando pista livre, existe 1015. Vai informar a baixada travada, Rio 9811. 963, 0 decolagem, pista na 0, vento 1, 2, 0 grau, 0, 5, 9. 182 a bordo, autonomia 0333, conserva palmas. 7182 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 198, esse molar 5, um gol. Autorizado pouso, pista 1-0, canção 90 graus, 0619. Autorizado pouso, pista 1-0, 1983, decolou 33, controle 1-19, decimal 8. 198, 1963. Soli, Salvador, 1963, bom dia. 1963, bom dia, contato radar na decolar, sua para o nível 360, perfil da EL. 360 da EL, 1903. 201, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 13325 até 13395, boa viagem. Autorizado, reporte ao término. Se o Índia chama para ingresso, não está de posição. 093, ele mantém, mas é. Passa nível 140, chama agora o centro Recife. Frequência 13325, alterna 13395. 2, reporte ao término. Ô, mais tem que ser ainda autorizado a atentar o pátio principal até o fim da linha número 2? Ah, firma um repasse ao terno. Sim, graças, graças. Aeronave 3, decolou 38, controle 1, 99, decolou 8. Controle 19, 8 é um bom dia, um bom trabalho. Registro 340, 9A3. Salvador, muito bom dia, gol 1093, cruza 1500. 093, contato radar decolar, suba para o nível 360, perfil da EL. Perfil da EL 360, gol 9093. Vou direto bridge. Bridge no 9A3. Boa noite, mestre. Eu tenho zero decolagem na 0. Vento 1, 2, 0 graus, 0,6, 19. Controle 63 milhas nordeste Salvador, mantém o nível 130, serviço radar terminado, chame agora Aracaju, frequência 120.3, boa viagem. Então, o padre se encontra? Gente, cópia? Autorizado, Serra November, Índia Eco, nível 1180, saída Arbora após DCT. Decola da 17 curva direita, controle 119.8, aciona 5057, proteja. Passa nível 170, chama centro Recife, frequência 13325 até 13395, boa viagem. 3325, 3395, obrigado, bom dia. Obrigado, muito bom dia, nós 65. Controle, bom dia, 1865, decola, passando no 1500, aí na bomba. 1865, passa nível, então, contato radar, sopa nível 360, perfil Arbor. 360, mantendo o perfil, possibilidade de voz direta elétrica, senhor, banda direita, visual. Autorizado. Direta elétrica, muito grato, 1865. 229, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, ajustou o tímetro na 05, vigilância. Autorizado. Boi Bridge, restrito ao nível 340. 093 Bridge, restrito 340, obrigado. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 13325, alterno 3395, boa viagem. Nível 170, chama centro Recife, frequência 13325, alterno Frequência livre. Passa nível 150. Chama agora o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. 260-288, boa noite, 65, bom dia. Romano 649, desça para 2000 pés, está o altímetro 10, 15, informe no localizador. 2129, desça para 3000 pés, reduz a velocidade para 2109. 3210, reduzindo, passarelo 2229. Ajuste com o passarelo 2229, continua 1020. 1095. Obrigado. Reduza para 1809. Reduzindo, 229. Nono, bom dia, autorizado Galeão nível 360, via Perzulu 10, saída da EL, Leda, Mótiva. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5063, certeza? Alojamento correto, chama para feedback funcionamento. Obrigada, Mari. 2239. Sim, vou dar um reset aqui, recuar. Dar um direto novamente para a posição dele. Desça para 2000 pés, estou tímido no 015, e informe o localizador, passeio 2229. 2239, 015. Continuando a posição, então, um pouco mais para melhor. Estou monitorando o nosso colega, quase uma cabeça de teste. Positivo. 0, tá bom? Tá bom. Salvador, gol 9649, final do ILS, tem baixa reservada. 7-1-9-4-9, Liverpool, pistão na 0, vento 1-2-0 graus, 0-7-9. Liverpool, do voo 9649, pista na 0, pode confirmar se a pista ainda está molhada? Negativo. Obrigado. Para o táxi 2229, complete a aproximação, chame torre 10895-229. Muito obrigado, amigão, um ótimo dia e até já. Salvador, muito bom dia. Passaredo 2229. Bom dia, Passaredo 2229. Continue a aproximação, informe com trem checado, aguardando a pista livre, hoje de 1015. Na sua escuta. Paulo, bom dia, para cargo 6570, informação hotel 370, Recife. A gente aguarde cópia a saída prevista por Caracaju. Salão 149, na sala 58, velha direita, salão 121, decimal 9. Autorizado Recife, nível 350, via Peruíbe 58, saída pouca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda. Controle 119.8, aciona 5074, proteja. Autorizado Recife 350, conforme a rota do plano, Peruíbe 58, a primeira, decola da 10, após 2000, curva à esquerda, na Puca, Aracaju. 119.8, transponder 5074, APSA 6570. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Chamará. Geral, poderia informar o horário que está fora do plano? Gente, vamos verificar aqui, aguarde. Táxi de alta, repartimento da Juliette. Bom dia, tá? Pra cópia, chame 1219. Autorizado Galeão, nível 360, via Pérsolo 1-0, saída da Eulê da Mótiva. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-9-8, aciona 5066, proteja. 19.8. 19.8, passivo, então é 3.0. Planejamento correto, chama para pushback de manhã. Plano 649, táxi via Juliette até através do portão 612, após segue Salomi para o portão 10. Três a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via parte 3, chama para ingresso, parte principal. 9 na sala 02, libera a direita e chama sala em 121, decimal móvel. 219, passarei 22. É 2229, táxi via Alfa Kilo, parte 3.